Solta o beat e solta o beat, ladrão. Tava eu, você, dois back e um tal de toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu, você, dois back e um tal de toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cheguei no baile muito louco, geral tava embrasando. Eu passei sarrando, eu passei sarrando. Oi, eu passei sarrando. Eu passei sarrando, ai, cheguei no baile, geral louco, embrasando, mas eu passei sarrando, oi, eu passei sarrando, oi, eu passei sarrando, oi, eu passei sarrando. Abre espaço que eu tô chegando, sarrando nas DJ coleguinhas. DJ Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Abre espaço que eu tô chegando, sarrando nas coleguinhas. Danadinha, safadinha. Danadinha, safadinha. Eita caraca, olha o tamanho dessa raba. Eita caraca, olha o tamanho dessa raba. Ela joga, e não para. Desce, ela desce, e não para. Quica ela, que não para. Eita caraca, joga, ela joga e não para. Desce, ela desce, e não para. Quica ela, que não para. Eita caraca. E aí, GG? Solta o back, solta o beat e solta o beat, ladrão! Eita, eita, danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso! Lança nova e vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Ha, tum, tum, ha, tum, tum, ha, tum, tum, ha, bunda pra cima. Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? DJ Thiago Albuquerque. Cheirinho de DJ Thiago Albuquerque. The best of DJ. Me lança nova e vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Ha, tum, tum, ha, tum, tum, ha, tum, tum, ha, bunda pra cima. Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de imitações. Meninas, Nayara na área, hein? Aí, Dani, chama, fio. Maker. A pista já tava com muita saudade de mim. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Ninguém morre de amor. baile da gaiola e desce, desce com vontade. Vai pro baile do Elipe e desce, desce com vontade. É empina, tá no aula de maldade. É empina, desce, desce com vontade. Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor. A pista tá comemorando porque a Dani voltou. Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor. A pista tá comemorando porque a Pouca voltou. Agora outro tá pegando o tempo do espaço. Quem pega não tá reclamando, pronto, que a tropa é o terror. Hoje tem open bar de beijo, juro. Tiago Albuquerque, The Best of DJ. DJ Thiago Alvo, senta na minha frente, agacha na frente, de bola na frente do pão de louco do pet. Senta na minha frente, fica na minha frente, de bola na frente do pão de louco, louco, louco, louco, louco do pet. Louco do pet? Então tá, então tá. Vai! Taca essa bunda nós, bunda nós, bunda nós, bunda nós, bunda nós. Taca essa bunda nós, gente. Toca essa bunda na gente. DJ tá tocando a novinha. Se solta mulher. Junto cadinho, Jozinha, novinha rebola. Tu gosta, né? É perigosa. É perigosa. Perigosamente. Senta na minha frente. Agacha na frente. Rebola na frente do pão de louco do pet. Senta na minha frente. Fica na minha frente. Rebola na frente do pão de louco, louco, louco, louco, louco do pet. Como ela provoca. Oh. Perigosamente. Senta na minha frente. Agacha na frente. Rebola na frente do pão de louco do pet. Senta na minha frente. Fica na minha frente. Rebola na frente do pão de louco, louco, louco, louco, louco do pet. Louco do pet? Então tá, então tá. Vai! Taca essa bunda nós, bunda nós, bunda nós, bunda nós, bunda nós. Taca essa bunda nós, gente. DJ, taca essa bunda nós, Albuquerque, DJ. DJ tá tocando a novinha, se solta mulher. Junto cadinho, Jozinha, novinha, rebola. Tu gosta, né? É perigosa, é perigosa. Perigosamente. Senta na minha frente. Agacha na frente, rebola na frente do pão de louco do pet. Senta na minha frente, fica na minha frente. Rebola na frente do pão de louco, louco, louco, louco, louco do pet.